nossas conversas está no culto do GB. Léo Max, o rei das indiretas, trazendo um pipoco atrás do outro. Para de ligar, senão eu vou contar pra ele. Para de fingir que você tá gostando dele, mas na realidade você tá sofrendo, tá com outra pessoa ainda me querendo. Você tá usando a bondade desse cara pra tapar o buraco que sua vida tava. Depois que eu te larguei, e pra tentar me esquecer, você tá usando ele nessa relação. E pra tentar me esquecer, fiz ele de laranja do seu coração. Será que ele não vê que você me procura toda madrugada? Sou sua superação mal superada. É o fígado apoiando pra curar o coração. Segura os meninos. Léo Max, o rei das indiretas. Eu sou a superação mal superada dessa mulher. Mas na realidade você tá sofrendo, tá com outra pessoa ainda me querendo. Você tá usando a bondade desse cara pra tapar o buraco que sua vida tava. Depois que eu te larguei, e pra tentar me esquecer, você tá usando ele nessa relação. E pra tentar me esquecer, fiz ele de laranja pro seu coração. Será que ele não vê que você me procura toda madrugada? Sou sua superação mal superada. E pra tentar me esquecer, você tá usando ele nessa relação. E pra tentar me esquecer,